Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, estamos a 19 de março de 2011 e hoje o Nota 7 vai trazer músicas provenientes de long plays. Mas estes LPs dos anos 50 são relíquias porque são provenientes da Rússia. Ora, não só da Rússia como também de música clássica. E mais ainda também pelo facto de... São únicos também pelo facto de... serem de uma região também relativamente atingida pela tragédia nuclear de Chernobyl em 1986. Ora, precisamente por causa dessa mesma tragédia, muito material discográfico não sobreviveu às radiações. Mas alguns dos discos, sim, preservaram-se. E estes, inclusive, têm uma boa qualidade. Vamos ouvir aqui algumas das músicas destes discos. Hoje e amanhã vamos explorar estes discos, ficar a conhecer um bocadinho mais deste material discográfico, para, enfim, lhe apresentar também outros sons, outras culturas em música sempre, sempre instrumental. Prokofiev é o primeiro que iremos ouvir. A música chama-se Romance e é assim que damos início a mais um Nota 7. Thank you. Vamos agora ouvir Piano Concert número 4. Esta obra foi composta por Rubinstein e irá ser o próximo long play, ou parte desse long play que iremos escutar. Neste long play, ouvinte, vai ter aqui a oportunidade de ouvir uma obra de um autor que não ficou muito para a história, é um facto, mas que tem igualmente muito mérito, tal como o anterior, o Prokofiev, e tal como o seu sucessor, que desde já lhe posso adiantar, que é o Tchaikovsky. Vamos ouvir Rubinstein, Concerto de Piano número 4. Thank you. vamos fechar a edição de hoje do Nota 7 com uma ópera de Tchaikovsky. Ele traz-nos Francesca da Rimini. É mais uma das músicas que retiramos hoje de um disco, de um long play da década de 50. Este disco é proveniente diretamente da Rússia e é uma relíquia, porque devido ao desastre de Chernobyl, muito do que àquela volta se encontrava desapareceu e nem os vinis resistiram, nem os 108 RPMs, portanto discos como estes são raríssimos, ainda para mais conseguir-se preservar esta qualidade como aqui se conseguiu. Vamos então ficar com Tchaikovsky, Francesca da Rimini, e eu volto amanhã para mais música dos Columbia LP da Rússia. Até amanhã. Thank you. Música.